6251, da cola dos 47, controle agora 189.8, Bozelli. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oceané 6251. Oceané 6251, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, foi Leda após Leda Brit. 360, direto Leda após Leda Brit, 6251. Minha 251, suba para o nível 340, restrito. Autorizado 340, restrito, 6251. Tony 6251, disponibilidade de coordenar a Prod Bridge. Aguarde. Obrigado. Chana 6251, suba para o nível 340, restrito pelo centro, voe bridge e chame o centro em 1251. Muito obrigado, vai chamar centro 251, restrito 340, voando bridge, 6251. Salvador, muito bom dia, é o Rio 5973 com a informação Golf, descendo para 150. Bom dia, chegou, chegou. É o atual Yankee Mike. Zul, Alfa, Yankee e Mike, prossiga para Solo Salvador. Parte 3, solicito autorização para reboque até a porte 3 do pátio principal. Sente, está no pátio 3, autorizado a iniciar o reboque, reporte para ingressar no pátio 1, o portão será o 2 do pátio principal. Ok, obrigado, portão 2 do pátio Salvador Azul e Yankee Mike, só confirmar aí que nós estamos indo para ponte 3. Ok, sente, chame para ingressar no pátio 1, ok? Autorizado o reboque, chame para ingresso no pátio 1. Ok, obrigado. Bom dia, autorizado chegada Golf, desça para o nível 0, desça para 4 mil pés, QNH em Salvador na 011, o gol 1995. Autorizado após Golf Pelo. 973 após a posição ITAP, desça para 2 mil pés, QNH na 011. Calibre LF, X-Rida, pistando 0, reporta estabilizado. Após ITAP 2000, autorizado ILS da pista 10, Rio 5973. A torre pediu para informar que a Taxway Golf está indisponível, que está sendo liberada a pista através da Taxway Fox. Estamos então cientes de livrar a pista pela Taxway Fox, Rio 5973. Afirmo. 3597, bom dia, autorizado chegada Bonf, desça para o nível 050, QNH 10 no Uno. Ao Gol 1995 e ao TAM 3597, a torre pediu para informar que a Taxiway Golf está indisponível e a pista está sendo liberada através da Taxiway Fox. Apenas a Golf está indisponível. Até ponte 3, autorizado. Estabilizado o Rio 5973. Rio 5973, Duna, completa aproximação, chame a torre 9895. 1895, grato, bom dia. Bom dia, é o Rio 5973, estabilizado em LS da 10, contra a Embaixada de Travado. Bom dia, avistado. Checo o trem, pista 10, por autorizado. Vento é calmo. Controle de torre já tem informado. Reforçando, temos uma aeronave da TAM entre a Taxiway Golf e a Fox, receptando teste motores na Taxiway Alpha. Estão liberando o máximo aí a Taxiway Fox. Considerando também que não tem nenhum tráfego na cauda, se passar, pode fazer o backtrack. Ok, 7, liberar na Fox, Rio 5973. Então 3597 desce para 4000 pés, que nega 1-0 no 1. 4000 pés, tá, 3597. Salvador, é o Sam Mike Yankee Juliette. Sam Mike Yankee Juliette, prossiga. Ok, encerrado o cheque. Podemos executar aqui um 180 na posição ali, próximo a foco de Agolfo, e retornar 4-1 via Taxi Alfa para a posição 2. A gente vai fazer o 180 aí na próximo entre a Alfa e a Golfe mesmo, aí, sem ingressar na pista, confere? Positivo. Ok, pode fazer então o 180 aí na Alfa, evitando a Foxtrot, que a aeronave está pousando agora, talvez libere via Foxtrot, ok? Sente azul, bom dia. O Rio 5973, o solo aos 24, da direita, 121, décimo 9. O Rio 5973, taxi via Alfa e Juliette para a posição 8 do pátio 3. Autorizado prosseguir via Alfa, chame para ingresso na Juliette. Bruno 995, passou o Duna completa aproximação, chame a torre no 895. 995, até já, obrigado. Então, 3597, após a posição pelo D separa 2000 pés, QNH 1901, no Uno, está livre, LS, Xerreira, pistana 0, reporta estabilizado. Gente, após pelo D separa 2000, modalha estabilizada está 3597. Voo no 804, D separa 4000 pés, QNH 1901. 4000, voo anotado, 24. 8, no 804, a torre pediu para informar que a Taxi Golf está indisponível e a pista está sendo livrada até a Taxiway Fox. Sim, no 804. 95, avistado, pouso autorizado, pista no 0, 40 graus com... Vai só até calmo. Gente, deve pousar do calmo. Nave 95, pousou, livrou aos 3-2. Terá a nave da TAM sendo rebocada. A frente vai liberar para o pátio 1. No táxi lento, siga a aeronave, pode chamar o som 219. Excelente, chamando o som 219. Na 3597, passou o Duna, completa a aproximação, chame a torre no 895. 895, obrigado. Bom dia, Golo 995, táxi via Alfa e Juliette para o portão 10, até Taltan sendo rebocado no Alfa. Bom dia, até Taltan sendo rebocado, Alfa e Juliette para o 10, Golo 995. Bom dia, Salvador, bom dia, 3597, para o estado. Tranquilo, não está travado. 3217 avistado, pista no zero, pouso autorizado, 50 graus com... É o vento, é calmo. Vento calmo, obrigado, está 3017. Zero, reporta estabilizado. Após selo 2011, vem forma estabilizada, vou no 804. Mike X, Juliette, livre ingresso via Juliette para o portão 2, reporte ao tempo. Chegada ponta, ajuste o 901. Aguarde o final do procedimento TLS X-Ray, Gono 715. Micro 7 dano, sono 36, direita, via Econ 219. Econ 219, tá 307. Bom, Salvador, bom dia, tá 307, lembra? Tá 3597, prossegui ataque via Alfa e Juliette para o gate 04. Gente, Mike e Juliette, bom dia. Complete final IS, a torre 118, decimal 95. 18895, 1804, é boa noite. Torre Salvador, bom dia, boa noite, 1804. 1818, question, gol 1804. Tráfego avistado, pista no zero, vento é calmo, altímetro 1011. Cheque o trem, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso na 10, standby pouso, trem de pouso 1804. Zero quatro, solas 41, direito 29. 29, já vai. Alô, Salvador, bom dia, bom. 804, Lisona. 804, bom dia, taxi na Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa, Juliette para o 5, bom, 804. Tuna 795, desce para 2.000 pés após a posição pelo, QNH1011, está livre LS, reporta estabilidade. Reportar estabilizado, livre LS, 715 da Golf. Tuna 795, a torre pediu para informar que a Taxway Golf está indisponível para táxi. A pista está sendo livrada até a Fox. Sente até a Fox Trás, obrigado. Bom dia, o Tatei Tono 71, autorização.